anticipated moment in racing. Bem, amigos silvestres, começamos então a nossa edição número 86, né? Nessa edição, pessoal, quem vai estar comigo hoje vai ser o Guilherme, né? O Elião não pôde estar com a gente, está cobrindo um campeonato de futebol infantil lá na cidade dele, lá tem um compromisso com o trabalho dele. Então, o Elião vai poder estar com a gente essa semana aí, né? Então, vamos começando a edição 86, para falar o que foi, o como foi o final de semana de Orlogano, né? Não podemos falar que foi o final de semana em Watkins Glen. Foi o final de semana de Orlogano, porque o de Orlogano varreu o final de semana de forma brilhante, né? Nenhuma das duas vitórias dele foi fácil, caiu do céu. Ele teve que remar em busca dessa vitória aí. Então aí, o final de semana de Orlogano, tivemos duas grandes corridas aí, corridas muito boas, as duas, por sinal, né? Ambas as corridas foram muito boas. Então, final do Joey Logano aí, vou começar pela X-Fin Series, né? Então, pessoal, vamos começar a edição. Quero desejar para vocês boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você melhor escolhe para ouvir nosso podcast, né? Pedir para vocês também sempre continuar a participação aí, enviando perguntas para nós aí, né? E sempre aí, vocês que estão nos ouvindo aí, levar adiante aí, chamar mais pessoas, convidar mais pessoas para estar ouvindo o podcast com a gente, né? Esse podcast que está indo já para a sua quarta temporada, estamos encerrando mais uma temporada aí, né? Já estamos na reta final do campeonato aí, né? Então, Deus quiser, voltamos ano que vem para a quarta temporada do podcast. Então vamos começando aí a edição, né? Vamos falar aí da Zippo 200, que aconteceu lá em Watkins Glen no sábado à tarde. Vitória do Joey Logano, né? Joey Logano agora que soma 25 vitórias na X-Fin Series. Esse ano já foram 4 vitórias em 8 largadas, ou seja, 50% das corridas que ele largou, ele foi, né, ele terminou a corrida vencendo. Ele agora soma 6 top 5, 7 top 10, ou seja, apenas uma corrida fora do top 10 dessas 8 largadas, e 4 corridas ele largou na pole, né? É um número aí bem expressivo aí. Outro número interessante também que eu queria deixar aqui para vocês aqui, para vocês refletirem um pouco aí, das 1.336 voltas que o Joey Logano disputou, né, nessas 8 corridas, né, ele liderou 672 voltas, né, dá um número, uma média aí, mais ou menos quase que 50% aí, o Joey Logano liderou. É um número realmente impressionante do Joey Logano, tá sobrando aí, Joey Logano, tá assim, tá muito, muito, muito bem mesmo, Joey Logano, na X-Fin Series, né? Isso também vem sendo levado, esse bom resultado dele também, vem sendo levado também para a Sprint Cup também, né? Tanto é que eu vejo, não sei, talvez as pessoas tenham uma opinião diferente, mas eu vejo o Beto Keselowski um pouco melhor, um pouco mais refinado, tá um pouco mais preparado, né, que o Beto Keselowski. E nesse ano aí eu vejo ele um pouco mais focado. Não posso falar, não é, palavra certa não vai ser focado, mas eu vejo ele mais a fim de vencer aí, lutando aí pela vitória aí, né? E chega, quando chega no final da corrida, ele chega aí, ele chega na hora da verdade, o Joey Logano tá se saindo melhor aí, né? O Joey Logano vem dando um certo banho no Brad Keselowski na questão de desempenho, né? Outro número também para vocês também ficarem repensando e refletindo aí também, né? A média de chegada do Joey Logano, né? A média de largada e a média de chegada é praticamente a mesma. A média de largada é 3.5 e a média de chegada é 3.6, né? Lembrando que ele tem um 17º colocado lá em Daytona, por isso que faz essa média aí ficar um pouco mais baixa aí. Nossa, a média era para ficar um pouco melhor aí, se não fosse aquele problema que ele teve em Daytona lá, acabou sendo coletado em um dos acidentes que aconteceu lá em Daytona. Então, sim, Diologano, vitória de Diologano. Eu já vou abrir um parênteses aí, já vou nem chamar os meus destaques, vamos fazer, já quero fazer um dar um enfoque mesmo no Diologano, a vitória dele aí. Então eu já convido já o Guilherme, né, para falar aí sobre o Joey Logano. Boa noite, pessoal. Então tivemos então duas corridas, né, num circuito misto, né, esse final de semana, Xfinity e Sprint, com a varrida, né, do nosso querido Joey Logano, né. Podemos dizer que a gente teve três categorias correndo, né, no Xfinity no sábado à tarde. Tivemos, né, a disputa pelo primeiro lugar, disputa pelo segundo lugar, disputa pelo terceiro lugar. Onde, na verdade, não tivemos disputa, né? Até no início da corrida, até quando nosso Joey Logano deu uma segurada, né? Quando foi passar um retardatário, o Brad Keselowski passou, mas logo em seguida, né, o Joey Logano retomou. Parecia que naquele momento o Brad Keselowski estava um pouquinho melhor, mas a gente viu no final da tarde que não estava. O carro 12 foi dominante e venceu. Eu não tinha visto uma performance assim do Joey Logano em circuito misto ainda, Leonardo. Não me lembro de ter visto ele anos atrás, temporadas atrás, mesmo, né, ocorrendo na Xfinity, com tanta força. Vamos ver o que vem pela frente, até porque em Infineon a performance dele foi desastrosa, né? Não sei se a gente pode também daqui a pouco colocar, né, nesse pacote novo aerodinâmico, que deu uma restaurada no equilíbrio da NASCAR, né? Não é mais só a Chevy que está dominando. Então, mas enfim, vamos discutir um pouquinho sobre tudo, né? Destacar a boa performance, né, do Chris Busch e do Chase Elliott, né, durante a tarde toda também. Muito muito consistente os dois. Mas basicamente é isso, né? Grande prova do Joey Logano, né? Carro dominante, team que forte. Podemos, claro, né, descontar um pouco que os Cup Drivers, que auxiliam na Xfinity, não estavam correndo, né? Nem Dale Earnhardt, nem Kevin Harvick, nem Denny Hamlin, nem Kyle Busch, ninguém estava correndo. Era só os dois mesmo da Penske, né? Não me recordo de outro. Tu recorda, Leonardo? Então, Guilherme, quem correu além do Keselowski e do Joe Logano, né? Tivemos o Paul Menard também, né? Que ele correu também. Aliás, andou super bem, né? Ele foi tirado pelo Ty Dillon aí, né? Acabou levando um porradão do Ty Dillon, foi tirado da corrida. E tenta o Kyle Larson também, né? O Kyle Larson, isso que ele teve um problema logo no comecinho da corrida. Problema de quebrou o broken axle, o rear axle quebrou, né? Seria o eixo traseiro ali dele. Acabou quebrando também, que seria outro cup drive que apareceu lá. E temos aquele famoso efetivo, Lando Calrissian, né? Que sempre tá aí, toda corrida ele tá lá também, né? Ele faz a. O Lando Calrissian nem conta porque ele faz as duas. Praticamente todos os finais de semana ele faz as duas corridas, né? É o Mas assim, de caça-níquel, né? maior expressão mesmo que participou foi o Paul Menard, né? E o Kyle Larson, que não podemos nem contar com ele direito, porque ele teve problema aí, não teve jeito mesmo dele nem mostrar o que ele poderia fazer na corrida. Em relação ao Diologano que tu até comentaste, né? A gente pode falar até um pouquinho, difundir um pouquinho mais, né, depois no bloco da sprint. Realmente os números dele na Xfinity são impressionantes, né? Não é à toa que ele tanto quando ocorreu pela Gibbs, né, anos anteriores na Xfinity, e também agora pela Penske nos últimos anos, tem se mostrado um grande competidor, né, nessa categoria. E nas trucks também ele tem relativamente boas performances, né, quando corre também. É, então, o Joe Logano sempre tá muito bem aí na. Os números dele são muito bons na Xfinity Series, né? É, eu vejo assim, que se ele tivesse participando do campeonato, se ele estivesse no campeonato mesmo, correndo mesmo, seria um grande nome para título, né? É, por exemplo, tivemos anos anteriores aí que o Joe Logano teve várias vitórias, tipo, dominou mesmo a categoria, né? Então, sim, o Joe Logano não tem nem o que falar do desempenho dele na Xfinity Series, né? Que é um desempenho assim como o Keselowski e o Kyle Busch, né? É, vem acima da média. É, com a pole dele no, com a pole dele na, no, no sábado, né? Para a corrida da Xfinity Series, agora ele passou a ser o segundo maior piloto da história da Xfinity com o número de poles, né? Eu não lembro quem é o primeiro, mas eu acho que o primeiro seja o Kyle Busch mesmo. Pesquisando já quem é o. É o Kyle Busch mesmo. O Kyle Busch tem 44 e o Joe Logano agora, né? Ele soma, ele empata com o Mike Martin 30 poles. Então ele passou o segundo aí, né? O, junto com o Mike Martin, com o número de poles aí. O Joe Logano tá à frente por causa do número de vitórias do Joe Logano é maior do que do Mike Martin. Perdão. É, por ser o último, né? Então, como ele é o último agora, é o mais recente. É uma vitória, não tem nada a ver. Então, o Joe Logano aparece à frente aí, mas os dois são empatados em segundo lugar aí, né? Os dois, Mike Martin e o Joe Logano, tem 30 poles cada um, e o Kyle Busch é o primeiro líder absoluto aí com 44 poles. É, olhando, creio que essa marca aí, né, o Mike Martin vai ficar para trás, o Mike Martin nem corre mais, está aposentado, e a disputa mesmo vai ficar entre ele e o Joe Logano, né, entre ele e o Joe Logano, e Kyle Busch aí, por esse número de poles aí, quem faz mais pole aí. Então, assim, o Joe Logano sempre tem uns números completamente absurdos, uns números muito bons aí, né, numa carreira, num espaço curto de corridas disputadas aí, né, que é na Xfinity Series, são 143 vitórias, perdão, 143 largadas e 25 vitórias. Realmente é um número muito bom aí, muito expressivos, números expressivos aí pro Joe Logano aí, né? É, sempre sobrando com o carro na Xfinity Series aí, andando super bem aí. É, de modo geral, para mim, ele deu um show no sábado à tarde, né? Ele teve que se recuperar. Ele foi a caça do Brad Keselowski, foi a caça de todo mundo, né? No final da corrida, ele teve que ir buscar essa vitória. E ele foi buscar, realmente foi buscar a vitória, lutou pela essa vitória aí e conseguiu aí a primeira vitória dele em Road Course, né? E sim, graciosamente, de forma brilhante, ele conseguiu também, buscou a vitória, que eu creio que de maneira mais difícil, de maneira mais honrosa, né? Ele buscou a vitória no domingo também. É, parabéns ao Joe Logano aí pela sua vitória, né, o Guilherme? E eu já vou chamar aqui então alguns destaques aqui da corrida aqui, depois eu passo para você destrinchar esses destaques aí, né? O Chris Busch aqui também, o Keselowski também, eu quero destacar ele porque ele só não soube, não teve como combater com o Joe Logano. O Joe Logano estava impossível. O Joe Logano estava sobrando. E o Keselowski andou super bem também. O Keselowski andou muito bem. Fez aquela ultrapassagem dupla em cima do Chris Buescher. E se não me engano, do Ingram Smith. Ou eu não lembro quem que ele fez. Ele fez uma ultrapassagem dupla lá no, no para herdar. A última vez que ele entrou na liderança, que ele esteve na liderança ali, o Keselowski fez uma ultrapassagem absurda em cima dos dois aí. Em uma das relargadas aí. O Chris Buescher também, o Chris Buescher andou muito bem a tarde toda. Ele chegou algum momento aí ficar um pouco para trás, mas ele andou bem aí no final, acabou terminando top 3, né? O Boris Said, usando toda a sua experiência aí no carro 54, né? O Boris Said acabou terminando a corrida em quarto. E o Tadino, que foi o figura da tarde, o Tadino foi o cara que realmente aprontou mais do que devia. Eu creio que se fosse qualquer categoria FIA, ele teria sido encostado, teria levado a bandeira preta, né, o Tadino, teria tido uma posição muito mais grave, muito mais séria aí, porque o Tadino, ele deve ter bebido água de bateria e foi para essa corrida aí, porque ele estava completamente doido, completamente fora de si, né? Teve um momento que ele prejudicou o melhor carro da sua equipe, né? Que foi o Pomerner. O Pomerner que estava ali no top 3, ali junto com o Keselowski, colado no Keselowski. Não sabemos, né? O se não entra, não é corrida. Não sabemos o que poderia acontecer, né? Se o Pomerner tivesse sobrevivido ali junto com o Brett Keselowski, talvez o Pomerner atacaria o Joe Logano, talvez o Pomerner evitaria esse ataque, né? Porque o Pomerner está muito perto do Keselowski, estava ali já doido para jantar o Keselowski, e nisso o Joe Logano chegando e acabou aí por o Tadino aí numa das últimas relargadas aí, acabou fazendo um strike aí, ferrando a corrida do coitado do Pomerner aí. Aliás, sobrou para todo mundo da equipe, né? Foi o Pomerner, foi o Brian Scott também acabou levando, sobrou para ele ali, né? Então, realmente o Tadino pintou e bordou, né? Esse quinto lugar, esse top 5 dele aí, digamos que é porque ele mandou uns 3, 4 para fora, né? Depois tem um incidente que nós vamos falar também aí, que foi um incidente entre ele e o Regan Smith, né? Depois até teve briga no final da corrida, que nós vamos falar também, né? Então, assim, eu vejo que o Tadino estava doidão mesmo, né? Esse top 5, ele buscou esse top 5 aí na unha mesmo, né? Empurrando, batendo todo mundo, tudo que tinha direito aí, né? O Tadino foi aquela, como eu havia comentado, o Tadino foi aquele velho estilo que era antigamente os road courses na NASCAR, né? Era um monte de gente passando do ponto da freada para tentar buscar uma posição diferente, buscar algo diferente, né? Então tínhamos infinitas bandeiras amarelas e infinitas relargadas aí, porque o pessoal realmente era meio grosso, não sei o que acontecia aí, que o pessoal deixava passar do ponto a freada, freava 5, 10 metros depois, só para ver no que ia dar, e o negócio era escorar no carro da frente para poder buscar alguma coisa. E o Tadino fez muito bem isso daí, né? Essa característica do estilo antigo de se pilotar nos ovais, no perdão, nos road course norte-americano aí do campeonato aí. Depois eu quero chamar a atenção aí pro Elliott Sadler, né, que sobreviveu a tudo isso aí, a tanta pancadaria, e o adversário aí conseguiu fazer mais um top team, né, o adversário, então parabéns a ele aí. E o Brendan Gaughan também, né, o Brendan Gaughan que teve problemas aí com o Kenny Harbury no final da corrida aí, depois com o Regan Smith também, apesar de todos os problemas dele aí, ainda salvou um top team aí, né, o Brendan Gaughan. Meu amigo Guilherme, você tem mais alguns destaques para nos passar aí sobre a Zippo 200? Saindo um pouco, né, do top 10, né, que basicamente é o trivial, né, Boris Said ali em quarto, né, fez uma prova bem consistente, não foi fator em nenhum momento da prova, parece que ele andou o tempo todo naquele lugar ali, né, se beneficiou, claro, né, da posição herdada, né, do Paul Mernas e do Rick Smith, que provavelmente acabariam na frente dele, mas como tu falou, né, o Senna não corre. Vou dar um destaquezinho, tá, pro carro 51 e pro carro 55. Bela prova do Brando Gutwitch. Não sei de que categoria esse cara vem. Tu sabe se ele é um underdog ou ele faz algumas provas aleatórias. E o Jeremy Clements, né, também fez uma baita de uma prova. Gostei, né, bem, por pouco não consegue um top 10. Né, fiquei um pouco decepcionado com a prova do Daniel Soares. Acho que o acidente dele no Practice 1, acho que fez bastante diferença, né, não conseguiu acertar o carro reserva pro Qualify, não conseguiu ter um bom desempenho durante a prova também. Acho que aquele acidente lá no início dos treinamentos, né, do Watkins Glen não fizeram bem para ele. Uma boa prova do Roche Chastain de novo, né? E o Big Cebola acabando dentro do top 20, né? Não achava que ele fosse acabar na volta do líder e muito menos no top 20. Basicamente é isso. Tem algum. Sobre o Ty Dillon, talvez a gente pode até depois difundir um pouquinho mais sobre a tarde dele. Os incidentes que ele teve, cara, é puro amadorismo no meu ponto de vista, porque o cara, ele não sabe frear naquela primeira curva. E ali tem que saber frear, né, cara? Tem que ter carro na mão. Ele não tinha carro na mão. Ele tinha um baita de um carro, né? Mas não tinha o carro na mão aí. E nitidamente, eu acho assim, até na transmissão teve, né, alguém que falou: se algum piloto, fora o Ty Dillon e o Austin Dillon, quiserem ter algum sucesso na NASCAR, tem que vazar daquela equipe ali, né? Porque enquanto os dois estiverem ali, vai ser difícil. Mas assim, de destaque mesmo, fora os que tu apontou, que eu concordo, eu queria apontar mesmo o carro 51 e 55. O Jerry Clements, né? Ele que vem sempre aparecendo ultimamente bem nas corridas aí. Até, se não me engano, até foi destaque no meu último, fez muito pelo pouco que tem, né? O Jerry Clements no 51. E o carro 55 é um carro que tava aí, tava apagado aí, né? Tava esquecido, é o carro 55, e voltou à tona aí, o carro, reviveu a equipe aí. Esse carro 55 já passou muitos pilotos com esse carro aí. O Brad Goldsmith, ele é piloto da KN, né? Faz corrida da KN lá. E por sinal fez uma corrida muito boa. Uma corrida interessante aí para ele aí, né? Salvou um top 15 aí. Então parabéns aí pro Goldsmith, é o nome dele, né? O americano aí, ele que corre na KN. E o Jerry Clements, que é o que eu falei já, o Jerry Clements, ele vem sempre aparecendo super bem, ele vem sendo destaque aí, o Jerry Clements, nas últimas corridas aí. Só para salientar aí, para relembrando aí, ele foi 21º em Iowa, 15º em Indianapolis, e em New Hampshire ele foi o 19º. Esse foi o resultado do Jerry Clements. E lembrando que o Jerry Clements, a equipe dele é caseira, tá? É o carro dele aí. Ele corre com recursos próprios, vamos dizer assim, né? Corre com o dinheiro dele mesmo aí, que a equipe é dele. É aquele cara que monta o carro para correr no final de semana, né? Então, não tem nada de super investimento aí nesse carro aí, não. É o cara que tira, faz o negócio com a unha mesmo. É o Jerry Clements. Guilherme, vou passar aqui então, né, os números da corrida aqui, e vamos aí debater alguns incidentes e acidentes que aconteceu, e depois vamos falar no final da corrida a treta que aconteceu aí, né? Quem assiste na Fox, na Fox Brasil, né, aqui no, no na transmissão brasileira aqui, não vê o que acontece após a corrida, porque o pessoal acaba a corrida e já vai pro final, já pula pro tal do futebol. Então não vê o que aconteceu aí no final da corrida. Quem acompanha por stream, né, assiste ao final da transmissão aí, dá ver o que realmente aconteceu. E no final do que aconteceu foi porrada entre o Ty Dillon e o Reagan Smith. E iremos falar sobre isso. Bom, vamos falar os números aqui rapidinho aqui da corrida, né? A corrida teve duração de 2 horas e 23 minutos. Tivemos 7 bandeiras amarelas, a margem de vitória foi de 1 segundo, exato 1 segundo, e tivemos 9 trocas de liderança, né? Quais foram esses líderes aí? O Joe Logano foi o que liderou, o Keselowski também liderou, o Chris Buescher liderou por duas voltas, né? E o Chase Elliott também. Então tivemos aí quatro líderes diferentes, né? A grande troca de liderança foi entre o Joe Logano e o Keselowski, né? Eles praticamente dominaram, foi uma corrida da Penske mesmo, foi uma corrida do Joe Logano. Desculpa, pessoal. Eu posso falar que foi mais uma corrida do Keselowski do que do Joe Logano, né? Assim, porque o Joe Logano, num certo momento da corrida, ele teve que remar tudo de novo para chegar no Keselowski, né? Aonde que o Keselowski manteve na liderança boa parte do tempo ali, bastante voltas ali à frente ali do Joe Logano, né? O Joe Logano tendo que remar por ele ter feito uma janela diferente aí, o Joe Logano. Então, assim, foi. Se você assistiu a corrida, você vai ver que uma certa parte da corrida aí, o Keselowski dominou, o Keselowski parecia que ia vencer a corrida, tava assim sobrando mesmo, mas não foi bem isso que aconteceu, porque o Joe Logano foi buscar a vitória, o Joe Logano correu atrás mesmo, né? Então foi algo diferente que aconteceu. Vamos às bandeiras amarelas então aí, pessoal. A primeira bandeira amarela foi o carro número 25, né? Que ele deixou fluidos na pista, o carro do John Stallings Jr. Esse aí, coitado, nem andou direito, deu apenas 8 voltas e já teve que encostar o 25, né? Depois tivemos detritos no pit road, que foi quando o Joe Logano teve aquele problema que ele saiu dos pits e levou embora, né, o galão dele de combustível. Foi onde que o Joe Logano teve que remar tudo de novo aí, né? Ele largou a punição foi relegada do fim do pelotão, né? Essa foi a punição dele. E o Logano foi remando tudo de novo, novamente aí, né? Complicando a vida dele aí. Depois tivemos aí também o Michael Self ficou parado na pista, né? Depois mais algumas, depois de 8 voltas aí na volta 38, o 88 do Ben Rhodes também ficou de forma estranha parado na pista, né? Depois tivemos detrito na pista na volta 62. Aí sim tivemos um acidente aqui interessante aqui, né? Que foi os carros 7 já na última relargada teve problemas, perdão, na penúltima relargada, que foi logo após o incidente do carro 38 parar na pista. Foi quando o Ty Dillon acabou batendo no Reagan Smith e ferrando completamente a corrida dele, né? O Reagan Smith acabou caindo para a última aí, tendo que remar tudo de novo. Aí foi quando o Reagan Smith, tentando remar tudo de novo aí, nessa tentativa de voltar para o top 10 aí, conseguir um top 5, né? Voltar para o habitat natural dele aí. Ele acabou sendo tocado de forma. Como eu falei, eu até tuitei no momento, né? O Brandon Galgo não quis tirar o pé e o Egan Smith também não quis tirar o pé também, né? Foi um incidente de corrida, mas se você quiser procurar um culpado aí, para mim o culpado foi o Brandon Gaughan, que o Brandon Gaughan poderia sim ter evitado, né, esse acidente aí, né, onde que o ferrou completamente a corrida do Egan Smith, né, o Egan Smith terminou a corrida até super mal, teoricamente bem, né, foi top 20 aí, foi o 20º colocado, apesar de tudo que aconteceu, foi o 20º colocado, mas ele poderia ter ido um pouco melhor, com certeza. Tanto é que ele estava muito bem, ele estava liberando o top 5 ali quando ele foi jogado para fora. O Brandon Gallagher, de forma, não sei, eu não posso acusar o Brandon Gallagher, como eu também não posso acusar o Reagan Smith. Então eu falo que foi um incidente de corrida mesmo ali, mas o Brandon Gallagher talvez deveria ter tirado um pé ali para evitar esse incidente, que para mim não foi um acidente, foi um incidente aí, né? Quando não temos culpados, é um incidente. E então, depois na volta 77 foi onde que tivemos um acidente um pouco maior aí, né? Onde que foi envolvido o Kenny Rabu, o Ryan Reed e também o Brandon Gaughan, né? O Brandon Gaughan acabou sobrando para ele um pedaço aí do acidente para ele aí. Foi quando o Kenny Rabu e o Brandon Gallagher disputavam as posições, disputavam a posição ali, o oitavo ou o sétimo lugar, se não me falha a memória. E o Kenny Rabu acabou espalhando um pouco na curva, né? Ele espalhou um pouco a curva ali, tocou no muro e acabou rodando, né? E foi quando o Ryan Reed encheu a frente dele ali e acabou com a corrida do Kenny Rabu, né? E a própria corrida do Ryan Reed também. As duas corridas aí acabaram no finalzinho da corrida, na volta número 77, que teríamos 82 corridas, perdão, 82 voltas já sendo disputadas aí, né? Então, essas foram as bandeiras amarelas. Guilherme, você tem algo para falar sobre o endiabrado Ty Dillon, as peripécias que ele aprontou aí na tarde de sábado? É, um detalhe sobre essas amarelas e esses momentos da prova, inclusive uma amarela que o Joey Logano causou, né, no abastecimento, né, o rapaz deixou o tanque, né, pendurado no carro. É, teve uma, porque o Brad Keselowski também teve uma punição, não sei se tu se lembra, por excesso de velocidade no pit, e também teve que largar lá atrás. A diferença é que quando o Joey Logano teve que largar lá atrás, ele teve uma sequência de bandeira de bandeira verde bem longa. Então ele teve que ultrapassar todo mundo. Já no caso do Brad Keselowski, ele tinha adiantado o pit dele. Não sei se tu se lembra. E na sequência dele, quando ele teve uma bandeira amarela e teve outra bandeira amarela, aí todo mundo parou no pit e ele voltou para a liderança. Então, praticamente ele não teve, né, que se preocupar em recuperar tudo, que igualmente foi com o Joey Logano, né? Então, para te ver o quanto dominante foi o Joey Logano na prova, né? Acredito que teria sido bem mais o domínio se não fosse aquela punição. Não sei, provavelmente ia liderar 80 voltas fácil, né? Mas enfim, coisas de corrida, né? Bom pro Joey Logano, que conseguiu se recuperar e vencer. Ty Dillon, acredito que ele tinha uma situação de pensamento de campeonato, onde ele tinha que arriscar bastante na prova, porque o Chris Buescher estava andando forte, então, tipo, tentar fazer da perda a menor possível. Só que não dá para tentar andar do jeito que ele tentou, né? Acho que o primeiro incidente dele com o Hank Smith já foi um erro grosseiro. Certo? Essas relargadas em circuito misto, e ainda mais em Watkins Glen, onde a gente tem uma curva bem acentuada logo depois da largada. Então é complicado, entendeu? O piloto não tirar o pé ali, entendeu? Se tu tem uma posição de ultrapassagem, ok. Só que tu não vai atrapalhar o cara. Os incidentes dele eram tudo erro grosseiro, entendeu? Tipo, então eu vejo como a NASCAR assim, sabe? Ok, é o papel dela, é o que atrai fã, é o que vende, é o que a televisão gosta de mostrar. Só que, cara, eu acho que merecia uma chamadinha ali no caminhão, cara, pra uma conversa. Entendeu? E a gente sabe que, diferente de anos anteriores, né, o payback fica muito na promessa e na próxima prova nada acontece. Então muito fã fica muito depressivo até. Eu sou um deles, né? Que eu fico muito depressivo, né? Porque ficam lá naquele diz que me deu tapa, não me deu, eu te dou um soco, tu me dá outro, eu te agarro no macacão pra te passar a mão e tu me passa a mão em mim. Aí vem um grandão, separa aqui, separa ali. E na outra prova ninguém se lembra disso, né? Então, antigamente não. Antigamente eu podia contar certo, né? Certo que o 7 vai tirar o 3 da prova na outra prova. Não, não vai acontecer. Isso eu acho difícil. Em relação aos outros incidentes, foi quase todo mundo, tudo com a equipe dele, né? Ninguém vai reclamar, né? Teve um incidente também na numa das últimas relargadas até, Léo, que eu queria que tu comentasse. Eu achei muito agressivo o movimento do Brad Keselowski para defender. Ele largou mal e foi dar um deu um fechadão no Brian Scott. Achei que o Brian Scott teve até pisou na grama e poderia ter dado um troço feio ali, né? Achei bem agressivo da parte do Brad Keselowski fazer uma largada. Ele largou mal e quis defender a posição atrasado. É, ele defendeu Sorte que o até Brian. de. Pra mim, defendeu até de forma agressiva demais, né? Ele não se portou muito se alguém iria espalhar, se alguém iria sobrar, se alguém iria pro muro. Não se importou muito com isso, não. Ele importou, ele Pois definiu a é, acho. posição dele mesmo, né? Apertou o cara mesmo, apertou o Brice Scott ali. O Keselowski foi de forma agressiva mesmo. Guilherme. É, eu achei até um pouco imprudente até, né? Porque ali naquela velocidade, né? Pisar na grama ali, complicado, né? Na roda ainda. E o guard-rail é bem próximo ali, né? Não tem muito espaço. Enfim. Quanto ao Ty Dillon, acho que é isso, cara. Eu acho que ele cometeu erros muito grosseiros. Eu acho que no primeiro erro ali ele já poderia ter ficado um pouco mais comedido, porque ele tinha um carro bom. Inevitavelmente ele ia acabar no top 10. Então, assim, tentou fazer mais do que conseguia e fez caca. Arranjou um monte de inimigo, né? Vamos ver o que que vai ser na prova de Mid-Ohio, né? Se os dois se encontrar, se vai rolar algum estresse. Porque é outro misto, né? É um outro misto, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Eu não acredito em payback. Posso estar muito enganado, mas eu acho que não é muito característica dos pilotos da Júnior, né, entrar muito nessa onda aí, né? O Rick Smith até no final da prova, depois daquilo ali, falou que o campeonato dele estava acabado e tal. Ah, foi um resultado ruim, mas eu acho que não está 100% acabado, está mais difícil. Matematicamente tem muita muita chance ainda, né? Mas está mais difícil só, né? Até porque agora tem uma sequência boa pro Chris Buescher. Vai ser difícil alguém tirar ponto do Chris Buescher agora, né? Nas próximas duas corridas, eu acho. Pelo menos. Mas bastante piloto, né, ficou de cara, né, com a situação dele ali, né? Eu vi no Twitter que muita gente reclamou do Ty Dillon. Vamos ver o que que vai rolar nessa próxima prova aí. Não, o Tadilo bebeu água de bateria, né? O Tadilo tava doidão mesmo, ele tava, sei lá, de onde que tirou aquela respiração toda pra arrumar toda essa confusão aí, tirou o pomelo. É que eu falei, ele só não apanhou de 3, 4 né, no final, depois da corrida, porque os caras do time do vô dele, né? Então, ele se acertou com o vô dele depois, né? O vô dele, o queridinho do vovô. Vou enfiar ele de bala asa e boa, fica tudo certo, né? Mas tu não Mas acha que é ruim isso pra NASCAR? Esse tipo de exemplo? não Isso aí é não queima um pouco o filme do Richard Childress, isso? tipo é a carta que ele tem na manga hoje em dia, né? Os netos dele que ele tá fazendo tudo pros netos dele. O Richard Childress não quis apostar no novato aí, não. Vamos pegar, sei lá, vamos pegar um Lando Calrissian da vida aí, vamos investir nesse Lando Calrissian aí, vamos fazer ele, vamos dar um foguete na mão dele, pra ele ser campeão da Xfinity Series, depois ele dá um foguete na mão dele pra ele ser o campeão da Sprint Cup, né? Pegou, sei lá, um Case Mears, falou: Case Mears, estou aqui um carro foguete aqui, vamos ser campeão. Não, o Richard Childress está fazendo de tudo pros netos dele. Né, isso aí tá bem claro. O Brice Scott, que é um dos pilotos que vem nessa sequência, aí vem nessa ascensão para a Sprint Cup aí, que eu não sei se vai acontecer, quando vai acontecer, que forma vai acontecer, né? Que isso aí também não vem ao caso agora também. O Paul Manor, que já tá lá na Sprint Cup, né? Esses caras aí, eles estão ali que meio de coadjuvante, que não adianta, né? O vô dele tá fazendo equipe pros dois, né? Pensa no futuro próximo é fazer ele, o vô dele quer dar o carro campeão pros dois netos. Isso aí é claro, abertamente claro aí, né? Que é essa vontade do Richard Childress, né? Aí eu não sei também falar até que ponto o Richard Childress seria capaz de tirar um carro bom de um dos netos dele e dar para um outro cara, né? E dar para um Pomerner da vida, falar: não, Pomerner, o carro campeão é seu, tá aqui o carro campeão. Não, Brad Scott, o carro campeão da Xfinity Series é seu, tá aqui o carro campeão, né? E também não sei se eles teriam também essa capacidade, mas enfim, isso aí é outra história aí, é outra. Aí começa a se envolver, abrir muito leque aí, começa a ficar louco. Mas é focar assim na. Se você olhar friamente, focadamente assim para o assunto ali. Richard Childress está fazendo equipe para quem? Para quais pilotos? Ele prepara o time para quais pilotos? Para receber quais pilotos pro, que é o futuro da equipe? É o Aston Dillon e o Ty Dillon, isso aí é sem sombra de dúvidas, né? É, apesar de todo o strike que ele fez ali, tirando o time inteiro, ali, dando problema para o time inteiro, o vô dele falou: não, não pode fazer isso, mas ficou por isso mesmo, né? É, de forma errada, ele fez com o Egan Smith e fez com o Palmeiras. O Palmeiras ainda salvou o top team, ele terminou corrida em nono, né? Mas o Palmeiras, como eu falei aqui, ele estava na mesma balada do Keselowski. Ele estava ali meio segundo, ele andava ali meio segundo cravado atrás do Keselowski ali. Caso não tivesse acontecido nada, a história para o Palmeiras teria sido outra. Como eu falei, não sei, talvez teria segurado aquele ímpeto todo do Joe Logano, teria conseguido surpreender o Brett Keselowski. Talvez seria outra história, mas isso aí é só suposição. Não podemos concretizar nada. É, mas o que o Palmeiras estava bem na corrida, estava. Né? Eu já vi Palmeiras muito bem nessa corrida em Green aí, Next Finish. Tanto é que foi uma corrida, né, uma dessas corridas aí que eu falei, né, quando o Palmeiras chegou na Sprint Cup, ele não tinha muita base e colocaram ele para fazer a base na Next Finish Series. Eu falei agora, eu vi ele andando, falei, agora ele está mais direcionado e está mais focado aí, né, para correr a Sprint Cup. Isso aí já num passado assim, coisa de 3, 4 anos atrás aí. É, então, assim, eu vejo o Richard Childress fazendo uma equipe para os netos dele. Não, não tem. Eu não vejo outra maneira de fugir desse assunto aí, né? É, ele vai fazer essa equipe para os netos dele. Os dois estão indo para a Sprint Cup, vão disputar junto a Sprint Cup. E um deles aí, ele vai querer ver ser campeão. O Richard Childress, isso aí eu tenho sem sombra de dúvida aí. É ruim. É ruim, mas é que o Richard Childress deseja. Ele vai colocar os dois netos dele debaixo da asa e vai proteger e vai defender no que for preciso aí, né? É ruim para a categoria, é ruim para a categoria, mas ele vai fazer isso. Isso aí não tem jeito, não. Não tem como fugir, né, desse acordo, dessa vontade dele aí de fazer tudo aí. É de forma muito feia que isso aconteceu lá. Para mim foi um péssimo exemplo, né? Um péssimo exemplo mesmo do Ty Dillon. Não deveria ter feito isso daí. Como eu já falei, se fosse uma categoria FIA, ele já teria recebido a bandeira preta, teria encostado ele já, porque ele prejudicou muita gente, não só ele, como muitas pessoas, muitos outros pilotos, ele acabou prejudicando. Guilherme. É, esse tipo de coisa, né? Tipo, até o próprio Montoya, no início da carreira dele ali na NASCAR, também cometia alguns excessos assim. E olha, cara, demora. A imagem fica, né? Para os pilotos. Os pilotos não ajudam quando precisam ajudar, né? A gente sabe que o Montoya careceu muito de ajuda nesse sentido, em provas onde ele era engolido pelo pelotão, ninguém empurrava. É complicado, né, cara? A gente sabe que na NASCAR, assim, ó, a boa vizinhança tem que ser cultivada. Se tu não cultiva, assim, ó, a boa vizinhança com teu brother ali, cara, bah. E, por exemplo, Brian Scott não vejo lugar para ele na Sprint Cup. Eu acho que ele vai virar um piloto de Xfinity. Porque em que lugar que ele vai ter na equipe? Só o Richard Childress é muito tonto, né, cara? Se ele tirar o Ryan Newman para botar o Brian Scott. O Menard ele não vai tirar. Tem o dinheiro do vô lá, do cara lá, do pai do cara. Mas vamos ver, né, cara? É isso mesmo, acho que tu falou, né? Não tem muito que bater nessa tecla. É, o velho tá preparando mesmo os dois netos para assumir uma posição, né, de respeito ali dentro, mas eu acho difícil. Acho difícil esses dois saírem um campeão aí desses dois aí. Bom, dizem aí, torcem os fãs aí, né? Se fala-se muito aí que o Ty Dillon é muito melhor que o Aston Dillon, que o Ty Dillon é o cara aí, entre os dois irmãos aí, o Ty Dillon é muito melhor. Eu não vejo assim, não. É, todo mundo fala que eu dou do contra, mas eu dou do contra, pelo menos eu sou embasado em alguma coisa. É, esses que falam que o Tadino é melhor, foi pelo ano que o Tadino fez na NASA, fez na Arca, né? O Tadino massacrou na Arca lá. Quando o Tadino foi campeão, o Tadino fez algo surreal. É, ele venceu 7 corridas, o Tadinho. Então foi algo realmente surreal mesmo ali, né? Foi campeão de forma brilhante, antecipada, o Tadinho. Mas assim, o Austin Dillon, pelo menos por onde ele passou, ele foi campeão. E o Austin Dillon se mostra um pouco mais centrado, um pouco mais, digamos, um piloto mais sereno ali. É, não consegue, talvez não consiga os bons resultados aí, mas pelo menos ele consegue extrair coisas boas do carro, ele consegue fazer bons resultados, consegue ser competitivo. Já o Tadino já é meio doidão, né? O Tadino já é meio atrapalhado. Talvez esse modo atrapalhado aí do Tadino aí, né? Esse modo cachorro louco aí, realmente traga bons olhos para os fãs aí e acha o Tadino melhor. Que o Tadino é mais agressivo, isso sem sombra de dúvidas. O Tadino é bem mais agressivo, o Tadino é o cara que impõe muito mais que o Austin Dillon. O Austin Dillon é aquele. Digamos assim, o Tadino seria o. Tadino seria um Kyle Busch da vida, um doidão. E o Austin Dillon seria um Jimmy Johnson, vamos colocar assim. São dois pilotos de alto nível aí, né? Mas cada um com as suas características aí, né? Um mais regular, um mais atirado, né? Mas dois pilotos de grande nível. Isso é inegável, não tem como negar. Os dois têm um bom nível técnico aí, né? Agora quem é melhor dos dois aí? Para mim, eu acho o Aston Dillon melhor. Devido aos resultados que o Austin Dillon, com toda a sua serenidade, ele conseguiu já o Tadino nesse modo cachorro brabo aí, até agora não conseguiu nenhum título, né? Ele foi vice na Truck Series, por enquanto é atualmente o vice-campeão, o vice-líder, né, do campeonato aí, né? Se o campeonato acabasse ontem, na após a, ontem de ontem, no sábado, após a corrida aí da Xfinity Series aí, ele seria o vice-campeão. Então, o Tadino é o cara, o cachorro louco aí da equipe aí, dos irmãos aí, ele é o cachorro louco aí, né? Guilherme, outro assunto aqui também que eu tenho que levantar, né? Foi a porradaria toda ali no final ali. Entre o Tadino, né? O Tadino acabou sendo puxado pelo Regan Smith, que desceu. O Regan Smith ele desceu do carro e foi conversar com o Brendon Gallagher, né? Ele conversou com o Brendon Gallagher ali na janela ali, por volta de 1 minuto mais ou menos ele ficou ali, e depois ele foi descendo o pit ali até chegar no Tadino, onde que realmente ele chegou a fim de catar o Tadino pelo pescoço, né? E aí chegou a turma do Deixa Disso, chegou apartando toda a briga ali, né? Então voltamos a ter uma treta aí no pit lane lá após a corrida ali, querendo ou não, isso aí traz um pouco de fogo para a categoria, né? Acaba trazendo um pouco de vida para a categoria, onde que realmente a categoria, vamos dizer assim, que os fãs gostam de ver uma porrada aí, gostam de ver uma confusão após a corrida aí, o fã gosta mesmo, não tem como negar. É, e esse ano, né, Léo, teve pouco disso, né? Então, acho que por isso até que a NASCAR deixou rolar o estresse ali, né? Não chamou a atenção de ninguém, né? A gente não sabe o que vai acontecer, assim, hoje, geralmente é hoje que acontece, hoje a gente tá gravando na terça, hoje que aconteceria, né, assim, alguma coisa, né, e tal, mais forte, sim, mas como não saiu nada, nenhuma notícia, né, então significa que tá tudo certo, né? Podem se quebrar no meio aí que tá tudo certo. E não teve assim um. Tudo bem que o Regan Smith pegou forte, né? No Ty Dillon ali e tal, mas não teve assim um. Não chegaram aí aos fatos assim, né? É, foi muito puxões e um pouco de empurrões, aí o pessoal do Trato Mundo Chegadiço chegou e tudo ficou quieto, né? E ficou tudo acertado aí. Guilherme, vamos passar para o campeonato aqui, né? Aí vamos sim falar sobre o prejuízo do Egan Smith em relação ao campeonato aí, ó, esses pontos que ele acabou perdendo aí, né? Ele estava 57 pontos, agora ele está, né, 57 pontos atrás, o Egan Smith do líder, né? E ele chegou em Watkins Glen a 39 pontos atrás apenas e saiu de lá 57, né? Realmente praticamente aí 20 pontos a mais aí faz toda a diferença aí. Digamos que agora chegou uma parte crucial do campeonato, né? Que agora vem Mid-Ohio, depois Bristol, um oval pequeno aí que geralmente costuma ter confusões. Depois é o Carte Lake, depois vem Darlington, que Darlington costuma também bagunçar bastante aí as corridas aí, né? E vem a Ritmo, Chicago, aí entra no ritmo normal aí. Então o campeonato ficou assim, Guilherme. Chris Buescher mantém a liderança, né? Pro Chase Elliott aí 24 pontos. Agora o Ty Dillon tá encostado ali, né? 24 pontos atrás também do Chris Buescher. O Chris Buescher tem 724 pontos. Chase Elliott e Ty Dillon tá com o mesmo número de pontos, 700 pontos, os dois aí. O Egan Smith tá com 57 pontos atrás. E o Eric Sadler com 58 pontos atrás aí. Daí para baixo vem uma avenida na. Do top 15 inteiro não tivemos mudança, né? Só o Ryan Sieg assumiu a 15ª posição e deve estar caindo uma posição. Então aí todos manteve as suas posições no campeonato aí. Então eu queria saber, Guilherme, de você aí, como você vê o campeonato aí se encaminhando nessa reta final do campeonato, né? Esses pontos aí, como eles saíram aí. Para mim, o Ty Dillon e o Chase Elliott, apesar de todos os problemas que eles tiveram, eles saíram no lucro para cima do Chris Buescher. Mesmo o Chris Buescher terminando em terceiro colocado. Então, Leonardo, quanto ao campeonato, né, a gente semana passada até tinha definido, né, que a briga ia ficar entre os três mesmo, né, o Chris Buescher, o Chase Elliott e o Ty Dillon. O Rick Smith tinha uma chance remota, o que acabou ficando um pouco mais difícil, né, até porque ele perdeu 20 pontos, tudo aquilo que ele nas últimas quatro corridas tinha, né, galgado devagarinho em relação ao Chris Buescher, agora nessa corrida se foi tudo numa vez só. Em compensação, o Elliott Sadler, com bom resultado, acabou se aproximando do Regan Smith, tentando, ficou só um ponto atrás. Os dois empatados, né, o Chase Elliott e o Ty Dillon com 700 pontos, né, 24 pontos a menos. Conforme eu disse, né, um pouquinho antes, a próxima prova é uma prova difícil para os dois, tanto o Ty Dillon quanto o Chase Elliott. Afinal, o Chris Buescher venceu ano passado, né? Acredito que vai ser uma prova um pouquinho mais difícil para o Chris Buescher, até porque o carro 22 vai estar na pista de novo e provavelmente com o canadense, né? Então, vejo bem complicado esse final de campeonato, mas eu ainda acredito que o Chase Elliott vai dar um sufoco no Chris Buescher. Acho que a Júnior tem bastante gás para queimar agora nesse final de campeonato. Quanto ao Ty Dillon, eu não acredito que ele vai fazer grandes coisas, né? Até porque, em relação às coisas que ele fez nessa prova, é bem possível que tenha alguma retaliação em algum momento, né, oportuno, né? Então, vamos ver. Mas, de resto é isso, né? Acho que, não sei se tu vai querer falar de alguma notícia que aconteceu aí essa semana. Ontem, né, tivemos uma notícia em relação a Roush. Então, Guilherme, para finalizar o campeonato, as notícias vamos deixar para o último bloco, né? Lá o pessoal das perguntas lá, Nós emendamos as notícias, aí. Vamos deixar para lá. É lá a gente concentra todo esse assunto do que já foi buchiche, boato, né? E notícia mesmo nessa semana aí. Só para finalizar o campeonato aqui, né? O Chase Elliott e o Ty Dillon abriu a caça, a temporada de caça ao Chris Buescher, né? Agora eles vão atrás do Chris Buescher. Vão buscar, espero que a Roush seja forte e preparada para conter esse ataque aí da Junior Motorsport e da RCR. Que os dois estão vindo aí e vão vir para morder forte mesmo, principalmente o Chase Elliott que não brinca em serviço. O Egan Smith e o Elliott Sadler, por enquanto, vão morrendo abraçadinho ali, né? Os dois, com praticamente a mesma pontuação: 667 pontos o Smith. E 666 pontos o Sadler. Então eles vão morrendo abraçado ali, os dois ali. E daí para baixo é uma avenida entre todo mundo aí, né? O Dale Ross Jr. e o Daniel Suarez ali também. Muito próximo, mas estão praticamente a 100 pontos da liderança. É algo surreal aí. Praticamente 2 corridas e meia de diferença na pontuação aí. Digamos que os caras já estão lá em Road America enquanto eles estão ainda para acontecer a corrida em Green ainda. Mais ou menos essa diferença de 2 corridas aí. É uma diferença que é impossível de se, possível é, matematicamente possível até é, mas é impossível de se tirar no desenrolar do campeonato do como da forma que está sendo da forma que está acontecendo as coisas aí, né? Uma diferença surreal mesmo. Então, abriu a caça, abriu a temporada aí de caça ao Chris Buescher. Penso e vejo e sempre falo, acho bom Chris Buescher cuidar porque Chase Elliott tadinho vem aí. Guilherme, mais uma coisa sobre a Xfinity Series ou podemos encerrar o bloco? Oi, Guilherme. Ai, perdão, caiu aqui, desculpa. Ah, não, Mas tem problema. podemos encerrar sim, tá? Então dá um espacinho e fala aí. Eu acho que é isso aí, Leonardo. Podemos tocar o barco. Então, beleza, então, Guilherme. Já voltamos, então, pessoal, para o bloco da Sprint Cup para falar de Joey Logano mais uma vez.